Answers to Group 10C. Respostas ao grupo 10C. Number 1. Dentro deste quarto. Number 2. Perto desses carros. Number 3. Sobre aquela mesa. You also can say naquela mesa. Number 4. Os sapatos destes rapazes. Number 5. Nós saímos cedo de casa. Number 6. Quem vive nessa casa? Number 7. Tu acreditas neste homem?